Autorizado, tá atrás do 44? Tá atrás do 44, tá autorizado e LS, posso estar autorizado. Tá autorizado, atrás do 44. Se puder ver a nossa autorização para Vitória da Conquista no 200. E se puder adiantar a nossa saída também, nós estamos na escuta. 10548, nosso ponto cópia. Afirmo. 10548, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Pistão no zero, curva direita, saída árvore, após a árvore, direto, Conquista. Controle 120, decimal 8, transponder 5114. Xané, pode prosseguir? O trip 5489. Autorizado, Vitória da Conquista, no 200, decola da 10, com curva direita após árvore, após direto, controle saída 120, decimal 80, transponder 5114, trip 5489. Trip 5489, cotejamento correto, estamos prontos para possível acionamento. Então, Maria. Tá 9359, já completou o pushback? 9359, já acertou o pushback, tá do lado aqui do avião. A entrada da posição 01 está livre? Já 05, frequência livre. 9359, a entrada para a posição 05 está livre? Afirmativo, está livre. Já é 63115, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. 5, obrigado. Obrigado, Sam. Nada, colega, bom trabalho aí. Vitor Mike Quebec, intercepto Interlagos Flórida. Vitor Mike Quebec, reporta na rotatória. Alô, reporta na rotatória, Vitor Mike Quebec. Axutan 9359, 110 é o POB, 4 horas e 4, alterna com 20. 9359, autorizado a ingressar no Pátio Índia, no ponto de espera da 10, semi torre 118, decimal 6, de seu altímetro 10012. 1012, é o ajuste, Pátio Índia, ponto de espera 186, 9359. Obrigada, Tati. Salvo gol no 394, solicitacional, o motor na posição, e pode seguir o pushback, portão 7. Autorizado DLS, 6321, formar a estabilizar. E após o pushback no portão 7. Bom, 394, autorizado acionamento na posição, Samson para o pushback. Autorizado acionamento na posição, repasso para o pushback no 394. Salve Salvador, TAM 3805, formação uniforme, autorização Guarulhos. TAM 3805, quanto cópia? Tá pronto, cópia, prossiga. TAM 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Pistão no zero, curva direita, saída árvore, elefa em elefa, intercepta a Pesulo 21. Controle 120, decimal 8, transponder 5064. Autorizado Guarulhos, 340, decola pista no zero, curva direita, saída árvore, transição elefa, elefa, Pesulo 21. Controle 208, transponder 5064, TAM 3805. TAM 3805, cotejamento correto, estamos prontos para pronto de acionamento. Agora. Salve Salvador, boa tarde, Papa Romeu Oscar, Bravo Eco, autorização 380, boa tarde. Número 0, sem restrições de velocidade, altitude e impacto. Sem restrições de impacto, 62, número 0. Controle Salvador, boa tarde, trip 5595, transfere. Trip 5595, acana na identidade. Desce para o nível de voo 060, Boa Mari, para a chegada Mari. 060, quanto ponto, Boa Mari, dentro. Salvador, Salvador approach, Victor Mike Quebec, base to final, runway 17, Victor Mike Quebec. Mike Quebec, contact tower 118.6. 118.6, Mike Quebec. Transponder 5061, saída Momo, transição Nita. November, India Delta, Sierra Alpha. 0 graus 8 nós, ajuste no 02. Caso falhe de comunicação, a 3 milhas, faça esperas com curva à esquerda. No setor norte. Cliente, Quebec. Paulo, bom dia, TAM 32, mesma informação do uniforme. Firme, TAM 32, ano meia? Afirma, 32, ano meia, com uniforme, 370, Fortaleza. TAM 32, ano meia, pronto, cópia. Firma, pronto, cópia, 32, ano meia. 32, ano meia, autorizado, Fortaleza, nível de voo 370. Pista 10, curva esquerda, saída Momo, Frosty, via Pedulo 19. Controle 120, decimal 8, transponder 5104. Fortaleza 370, decola da 10, na saída Momo, curva esquerda, transponder 19020, decimal 8, controle 104, transponder 0032, 3216, por gentileza, corteja o nível, por favor. Nível autorizado foi 37032. 3216, acontecimento correto, estamos falando para possível acionamento. Reportará 3216 da frente. Solo gol no 914, no portão 10, com a uniforme autorização, Maceió. Bom trabalho. Obrigado. Guarda. Salvador, boa tarde, Bono 333 para a autorização São Paulo, 2024. Bono 333, número 2 para a cópia. Brilhante, Bravo Delta, autorizado táxi até a entrada do portão 1. Reporte para ingressar no pátio 1. Sessão 3 então, vai passar direção do principal, Bravo Delta. São Salvador, TAM 3144, lesão na Fox. TAM 3144 autorizado a ingressar na Alfa Juliette Remota 12. Alfa Juliette Remota 12, transporte. Bom, 1924, ponto cópia. 1924, pronto. Bom, 1924, autorizado Maceió, nível de voo 350. Via Peruíski 58. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, Zumbi. Controle 120, decimal 8, transponder 5076. O gol 1924 autorizado 350 para Maceió, Peruíski 58. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Controle saída 1208, código transponder 5076. Gol 1924, portão 10. Gol 1924, confirme portão? 1-0. Bom, 924, procedimento correto, estamos falando para possível acionamento. Chamarei, obrigado. Eco, Bravo, Delta, autorizado, táxi de Apache, reporte na Lima. Reporte na Lima, Bravo, Delta. 1-0-2, pista livre, autorizado, pouso. Livre, pouso, na pista 1-0, 6-3-2-0. 5595, reduz para 2209. 2209, 0508 TAM 9359, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAM 9359, cruzando 1800 na Arbor Elefa. TAM 9359, boa tarde, contato radar, sobe por 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elephant 9359. Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da 1735. Para cruzar, chame torre 119 decimal 6. Lima, Mike, Quebec, 186. Petro Mike Quebec, ciente que livrou a pista, estacionar livre frequência. 320 da Tampa, está sua retaguarda, autorizado inicial, pushback, sem ponto para táxi. Posição, autorizado pushback, reposto para o táxi, voo 394. Ono 333, ponto cópia. Ono 333, ponto pronto, cópia. Dono 333 autorizado, São Paulo, curva de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da Euleda, Bridge, intercepta o Pesulu 16. Controle 120, decimal 8, transponder 5115. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda. Após bridge, eu presulo 1-6, 1-2-0-8, o controle 5-1-1-5, transponder, vou no 333. Vou no 333, seu desenhamento correto, estamos pronto para possível acionamento. Samarão, no 333 da Gol. Paulo, bom dia, Oxa 6320, livrou na sua escolha. Oxa 6320, boa tarde, autorizado ingressar na Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 4-6320. Uma boa tarde. Zero autorizado pushback, estamos pronto para táxi. Autorizado pushback, vai chamar táxi, vou na 600. Bom, no 394, informe, estimado para iniciar o pushback. Está iniciando agora, vou no 394. Quem está no ponto táxi? Vai chamar para o táxi, vou no 394. O trip 5595, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 350, limitado pelo localizador. Esquerda 350, limitado pelo localizador. 5595 da trip. 6210, pode prosseguir a descida? 6210, desce para 2000, ajuste 1 no 02, autorizado ILS. 2012, autorizado ILS, 6210. 924, aguarde o pushback. Quatro. Solo, TAM 3805, pushback, acionamento no 22. TAM 3805, aguarde pushback, em volta de 5 minutos, por favor. 5 minutos, TAM 3805. Solo, o trip 5489 para o pushback e acionamento no parte 3. 5489, autorizado pushback, estamos prontos para ataque. Amarelo. 1288-1260, TAN 9359, boa tarde. Jackson 600, 114, Maceió, 2h30. 595 para interceptar o localizador, curva direita para o 045 e desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 045, 3 mil pés, 5595 no 3. Guardião 04, contato radar, seja de radar terminado, chama o controle Ilhéus 1201. Tem um ajuste pro 595? Guardião 04, contato radar, serviço de radar terminado, chama o controle Ilhéus 1201. 394 autorizado ao táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10 Cime Torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Pátio, Índia, ponto de espera no 2 10 no 1600, segue o Boeing 738 da Gol, à sua frente. Autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10 Cime Torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Pátio, Índia, ponto de espera 86. Com o mês 3 seguindo com a companhia, com o mês 00. Só quando o 600 sair, o 924 pode iniciar o push? Bom, no 924, assim que o bom no 600, liberação retaguarda, autorizado a iniciar o push, chama para táxi. Após a saída do colega, está autorizado o pushback acionamento, chama de táxi, segura o 924. Oceano 6210, completa a sinal LED, chama a torre 1986, bom pulso. 86, obrigado. 4.090, pronto. Trip 5595, teste para 2 mil pés. 2.5595 da trip. Rodou 394, condições de alinhar, decolar sem parada. Afirma, ah, linha decola sem parada, gol no 394. Cruzado, ingresso, decolagem sem parada, pista no 0, vento no 50 graus, 0612 é nós, 1394. Livre decolagem, pista no 0, gol no 394. O trip 5489 está com 50 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Trip 5489, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste altímetro 1012. Gente, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 118.6, 5489. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6210, final de 2,5 milhas, baixado e travado. Oceané 6210, boa tarde, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 0,619, ajuste 0,12. Autorizado pouso 12, 6210. Boeing 738 da Gol, na posição 10, dentro de instância emergencial táxi, após a passagem do mesmo, a sua retaguarda, irei autorizar o seu pushback. Obrigada, tá. Solo Salvador, Golo 924, pronto para o táxi 158 a bordo. Autonomia 2 horas e 35 alterna Salvador. 18.5595 do trip. Do táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10 Semi Torre 118 decimal 6. Ajuste altímetro no 012. Ciente Pátio Índia, ponto de espera no 0118 decimal 6. Ajustado no 012, gol no 924. Solo push e acionamento 3216 no gate 11. 6219, o ajuste altímetro no 0 no 2, reporte fora do solo, Yankee Air. Positivo, conforme o PES para Porto Seguro, decola em condições visuais, a frequência do controle 120 decimal 8, o código transponde é o 0142. O controle Aracaju, 1203. Passou 7, chama Aracaju 203, então boa tarde. 3, vou livrar direito no 21 no décimo 9. Direito ao 219, 6200. Por 600, decola 5 autorizado? Decola, 600. Ali mantém preparando. Ali mantém aguardando autorização, 600. Oi, Salvador, boa tarde, o Trip 5489 está com o número 2, um ponto de espera pronto. Boa tarde, Trip 5489, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo o ponto de espera. Por 600, pista livre autorizada, decolagem, vento no 40 graus, 0612 nosso. A linha decola, gol na 600. Torre, trip 595, passando o estado para o outro lado. Trip 5595, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, 737, ingressando para decolagem sem parada. Vento, 150 graus, 0629, ajuste no 012. 95, meu trip. 00. Trip 5595, vento no 50 graus, 0619, pista livre autorizado, pouso. 5595, livre pouso. Boeing 738, sua retaguarda, autorizado inicial pushback, tempo para ataque. Passo ataque do Boeing, retaguarda, autorizado, chama ataque, chama ataque. O senhor é 6315.com? Prossiga. O senhor é 6315, autorizado Guarulhos, cima de voo 360, via Lopes Lu 21. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5130. Autorizado Guarulhos, 360, via 321, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. 1280, controle 5130, transponder, vai chamar para a puxa, senhora. Senhora 6315, atendimento correto, sempre pronto para o treinamento. Obrigado. Alfa de Juliette, 6210. Canal 6210, autorizado a ingressar na Juliette, posição 07. Juliette 07, 6210. A fala do solo, Yankee Air Serra. Ok, Yankee Air Serra. Mantenha a proa da torre de controle para cruzamento do campo para o setor sul para ingressar no corredor Axé inicialmente. Yankee Air Serra. Proa da torre de controle, Serra. 3459 ingressando ali, mantém. Firmo. 35595, solão 07. Livrar direito no 21 no décimo 9. 5595, livrar direito no 19. Um minuto para o cruzamento do campo, senhor. Autorizado o cruzamento, Yankee Serra Serra. Serra, tá iniciando. Guarda. Yankee Serra Serra, contato agora com o controle 120.8, meu voo. Grato. Bom dia, o Papatango, Yankee Serra Serra. Papatango, Yankee Serra Serra. Mantenha 1.000 pés direto Porto Seguro. Informe o estimado para ingresso na terminal Ilhéus, sobrevoo em Ilhéus e o estimado do ponto. 3216. Colo 35595, livrou o táxi na sua escuta. 35595, boa tarde, autorizado a ingressar na Alfa Kilo, fácil 3, posição 06. Alfa Kilo 063, obrigado. Salvador, Oscar Serra, Oscar Bravo Eco para acionar a parte 3 com 5 a bordo. Seguro, desculpa. 35 minutos para ingresso na terminal e 1 hora e 10 para o pouso. 2 horas e 10, dá presente. 2 horas e 10. E tempo de sobrevoo em Ilhéus. Com 20 minutos. Confirme? Com 20 minutos, por aí. Sim. Decola 09, controle 120, décimo 8. Gente, controle, controle 120, grato. Salvador, Trip 5489, boa tarde. Trip 5489, contato radar, sobe pro 200, sair da Arbor. Gente, 200, sair da Arbor. O gol no 394, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, alterna 1-3325, gol no 394. Zero, vento no 30 graus, 062 nosso. Centro de colagem atualizado, agora 924. 45-2085. Sistema torre 118 decimal 6. Ajuste o altímetro no 012. Cadu no 012, está autorizado o táxi, a Índia, ponto 7, 8 metros, 3206.